Muhammad Ali. O que, que eu falo depois de olá, normalmente? Olá. Esse é o podcast. Deu aquele branco. É, quem sim. Sou eu. Vamos estipular. O que é um olá? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de A Conversação, podcast de cinema que às vezes morre, mas sempre renasce das cinzas, feito uma fênix, Joaquim Fênix. Eu sou o Thiago Santana. Como fazer um podcast depois disso? É o que eu pergunto. Eu sou o Thiago Santana, esse que acabou de falar é o Lucien Chaussard, eu estou aqui com o Vitor Viana também. Oi. O Marlon Krieger. Oi. E o André naquela cadeirinha pequena. Oi. E aí, André? E aí? Se você está assistindo o vídeo, a gente tem público também no sofá hoje, mas ela prometeu ficar bem quietinha. E nós vamos conversar hoje sobre um filme chamado Os Amantes, de James Gray. Amantes. É só Amantes, só Amantes. É, geralmente eu não falo isso, eu deixo pro Luciano, mas me ofendeu. E tem um filme que é Os Amantes, eu acho que é outro filme. Foi um erro. Amantes, de James Gray, um filme de 2008. Não tem um filme do Cassavetes, que é Amantes? Talvez. Pode ser, tem o Maridos, né? Também. Husbands. Mas é bem diferente. Lost Twins é outra coisa que chama, eu acho. Mas enfim, vai. Enfim. Só deixar registrado que pela primeira vez a gente tem uma mulher no recinto do podcast. Mais ou menos, né? Não teve uma vez que a Vivi estava. Ela estava no quarto. Caralho, momentos, momentos históricos. Estudando. Né? Mas por que, que a gente está falando sobre um filme de 2008? Esse é mais ou menos um episódio especial. A gente falou que o filme é Amantes de James Gray. James Gray. Tá. Um episódio especial em homenagem ao Marlon. E o Marlon escolheu o filme, é um dos filmes favoritos dele. Amante de James Gray, né? É um dos filmes favoritos de todo mundo aqui, eu acho. Sim. E isso meio que sintetiza mais ou menos o que, que é uma relação de amigos que conversam sobre cinema, assim, tipo... A gente gastou muito tempo falando sobre esse filme. A gente não gasta, geralmente, tanto tempo da nossa vida falando sobre os filmes que a gente faz podcast. Então, vai ser diferente isso, não sei. E o que é Amantes? Amantes é sobre o personagem do Joaquin Phoenix, o Leonard, que ele é um cara com algum problema bipolar, ele mora com os pais, ele recentemente teve um relacionamento que deu muito errado... e aí ele acaba se envolvendo com duas mulheres. A Sandra, que é filha de um cara que será futuro sócio do pai dele. Tem toda uma questão familiar de querer unir eles. E ela quer também estar com ele. Fica muito óbvio isso logo. E... Mas ele não quer estar com ela, pelo menos num primeiro momento. E com uma vizinha dele, que é a Michelle. Sim. Interpretada pela Gwyneth Paltrow. Que é meio louquinha e divertida, mas extremamente linda, e que ele se apaixona perdidamente, e eventualmente ele descobre que ela tem uma relação com um cara casado, que é amante dela, e ele fica dividido entre essas duas mulheres, lidando com a situação. Eventualmente, ele consegue fazer com que, de certa forma, a Michelle... termine com o amante dela, e aí eles meio que planejam uma fuga para São Francisco. Tipo, tudo que ele queria tá acontecendo, e no último momento não acontece. Ela acaba reatando e não fugindo ele para São Francisco, e o filme termina com ele meio que se resignando e... Meio que se resignando é indo se suicidar e ele tem uma epifania no último momento, né? Sim. A vida ainda com a Sandra. Voltar com a Sandra, né? Filha do futuro sócio do pai dele. E vale lembrar também que essa trama toda é livremente inspirada na novela Noites Brancas do Dostoiévski, né? Sim. Que trata de um cara meio excêntrico e solitário que vive em São Petersburgo e que encontra uma mulher chorando na frente do rio. E aí tem essa relação platônica com ela, da mesma maneira que o Joaquin Phoenix tem com a Gwyneth Paltrow. Uhum. É, esse foi o nosso cantinho literário. James Gray, ele é um cara que tem o quê? 4, 5 filmes? Atualmente 5. Indo para o sexto. Esse filme significa uma mudança na carreira dele, porque os outros 3 filmes, todos os outros 3 filmes, conviviam mais ou menos num universo... No mesmo registro, assim. Do crime organizado, mais num gênero do que num registro, às vezes, né? É. Eu acho que ele tinha um olhar pro gênero que daí se transformava evidentemente, num registro, ele sempre foi um cineasta. É. Mas esse quarto filme, ele é uma coisa que é descolado dos outros 3. É um salto. E talvez por isso, pra gente que gosta de James Gray, independente de ser amantes ou não, assim, significa... O filme... aparece um pouco mais, ou tem um brilho especial, assim. É um filme que trata de coisas muito básicas, assim, né? É um love story, basicamente, assim. Então... E Amantes é o salto, realmente, que tem a cara de ser uma depuração do que o James Gray vinha fazendo, né? Justamente por ele trabalhar muito com um gênero antes, e aí ele foge do gênero justamente nesse filme. E ao mesmo tempo a gente tem a sensação de que... ele foi mais a fundo no que ele estava querendo falar sempre, assim, né? Sim. Só que sem usar a arminha, sem ter a morte, sem ter nada, assim. Mas tá tudo louco. Eu acho que se você quiser, você até consegue encaixar um gênero de romance europeu no que é esse filme, assim. Meu Deus, Thiago. Se você for meio cego e querer ver isso... Tipo, isso pode passar no Eurochannel? Assim. É, mas que, pra mim, pelo menos tem uma depuração de ritmo e de saber dosar informações que é de filme de gênero, assim. De coisas que ele fazia antes e... É, mas eu acho que é muito importante essa virada que nós dois estamos falando. De que ele tinha uma coisa muito ligada ao gênero, que era marcado, do gênero policial, de crime. Sim. E aí existe um salto nesse filme. Assim. E há toda, assim, toda uma mística por trás, assim, que talvez seja a criação da cinefilia, mas o James Gray é uma pessoa que se estabeleceu no mercado, assim. Ele é um diretor de cinema grande, assim. De certa forma, ele dependeu do gênero pra poder se tornar um diretor, assim, né? É. Mas ele sempre foi um diretor, porque no filme de estreia dele, ele já ganha um prêmio de festival de filme de arte, ou festival de Veneza, assim. Sim. Então ele sempre transitou, acho que nessa zona de ser um cineasta fazendo em filme de baixo orçamento, mas que dialoga de certa maneira com gênero. Assim. Nos nossos sonhos é como se ele sempre tivesse sonhado fazer esse filme um dia, mas eu não sei se isso é verdade ou não. Talvez não seja um filme do Eurochannel, mas eu já vi esse filme no Telecine Touch. Sério? E não no Cult. E não no Cult. Isso é maravilhoso. Ou seja, ele tem ainda um... Né? Ele é um filme de romance também. Mas também, antes desse filme, ele não tinha bem estabelecido uma carreira. Os filmes deles tinham intervalos longos entre a produção de um e outro, assim. Era como se... até alguém realmente começasse a... Mas no filme anterior Os Donos da Noite, ele já tinha meio que dado as caras, assim. Sim. Ele já era alguém que era notado. É, sim. E aí esse filme, o Two Lovers, é uma grande confirmação, assim, de alguém que parecia uma promessa e que conseguiu fazer algo muito bom, assim. Mas o que atrai vocês muito nesse filme? A gente falou do James Gray. Eu posso fazer um preâmbulo antes de a gente entrar nisso? Vai. Eu vi esse filme na madrugada anterior de hoje, independente de que dia seja hoje. E eu não consegui dormir depois. Eu terminei de ver o filme às 2:30, 3 horas da manhã, e eu fui dormir às 6 da manhã. E eu geralmente vou dormir meia-noite, sei lá. E não porque o filme me perturbou profundamente, mas o filme me tocou, assim. E eu tava muito ansioso, muito receoso de rever o filme e de que... Talvez não é mais o filme que você lembrasse. Exatamente. Né? O sentimento que eu tinha com relação de que era um filme especial não fosse correspondido, assim. E vendo numa tela de notebook, numa madrugada, o filme me deu um baque, assim, a ponto de eu não conseguir dormir depois, assim, sabe? E isso me deixa profundamente feliz, assim, porque existem coisas boas no mundo, assim, sabe? Parece uma idiotice falar isso, mas não é, assim. É muito bom saber que tem coisas que te movem, que são fortes e que elas permanecem. Dá mais vontade de viver, assim. E esse filme pra mim é bom porque me dá mais vontade de viver, assim, sendo bem básico, sabe? Sim. Partilhe um pouco disso também. Tava com esse mesmo receio de... Será que vai ser a mesma coisa de, tipo, esse filme é maravilhoso e eu só gostei mais, assim, né? E gostei de um jeito mais feliz também, de ser animadora e de ser uma coisa recente, querendo ou não, né? Apesar de já ter uns anos, né, que o filme estreou. É, eu tinha esse medo de ele também estar relativamente datado, talvez, por ser um filme de 2008. Mas eu acho que é um filme que resiste já muito bem ao tempo que ele passou, de quase 10 anos. Sim. Assim, né? É só os celulares que realmente datam ele. É. Eu não duvidei de nada, seus hereges. O coroinha falou. É. A igreja não é respeitada mais. Mas eu acho que, assim, uma coisa que choca com isso que a gente tá falando e que o Marlon mencionou é que é um love story. É uma coisa que, aparentemente, no seu tema, é super banal. Mas como que... todos os grandes filmes, fala sobre muitas coisas, né? Sim, mas eu acho que ele fala do love story, do que é a paixão, do que é o desejo, do desejo não corresponder ao que a gente quer racionalmente, de uma maneira muito profunda e delicada, assim, sabe? E por isso que ele chega. Então, assim, a gente vive num tempo em que a gente está saturado de narrativa, de imagem, e um filme desse consegue tocar a gente profundamente, assim, falando da coisa que é mais banal, da coisa que a gente vê em novela três vezes por dia, assim, a sabe? A história é mais básica. Mas consegue fazer disso algo novo, de alguma forma, assim, né? Isso é que é muito violento, eu acho, no filme, assim. Meio que baseado numa história do Dostoiévski, que foi adaptada algumas vezes já, tipo, desde Noites Brancas do Visconti até um... Bresson. Tem adaptações e os filmes são radicalmente diferentes entre si, assim. Isso também tem um lado da felicidade que é o da esperança do cinema, assim, né? Nisso que eu quis dizer. A feitura de um filme é um lance mágico e incrível, assim, sensacional. De onde vem a vontade, de onde vem... O desejo do protagonista e do cineasta se confundem quando o cara... Tem um olhar um pouco mais cinéfilo, assim. É bizarro, assim, realmente. Tá, e aí? O seu preâmbulo acabou. Assim, tu quer falar sobre as suas impressões iniciais? Eu tenho uma coisa que à cabeça. Talvez a gente continue em impressões iniciais. Eu tenho uma coisa que me veio à cabeça que é dessa nova... Da experiência de ver o filme de novo. Fazia tempo que eu não via também. E que é, tipo, essas teorias... Mini teorias que eu invento, assim. E me deixou estupefato... O registro do James Gray, que é totalmente devotado aos atores, ser também de uma espécie de realismo, assim, que de certa forma é um limitador do filme. Todos os personagens e todos os personagens, mais do que os atores, são cheios de idiosincrasias e de movimentos estranhos. E eu fiquei com a impressão de que a câmera no filme, a câmera e todo o registro, a mise-en-scène em si, serve pra dar uma freada nisso, mais do que pra evidenciar isso, assim. Isso é meio que uma contramão de como os filmes funcionam hoje, assim, né? E poderia elencar aqui um monte de coisa, assim, mas principalmente em relação ao personagem do Joaquin Phoenix, que é um personagem doente, é uma pessoa doente. Esse é outro fato da contemporaneidade do filme, que eu não sei se é a palavra certa, mas o fato dele pegar a gente, que é assim... É jovem, no fundo, né? A gente tem a idade do Leonard, mais ou menos. Ele é um pouco mais velho, mas é isso, assim. E que é... Todo mundo é meio ferrado da cabeça e convive com pessoas ferradas da cabeça e... Ninguém meio que sabe o que quer exatamente. E o filme fala sobre isso com uma clareza, assim, que é... Por exemplo, se a gente for pensar nos filmes de 99 pra cá, um Paul Thomas Anderson da vida, ele vai tentar fazer isso de um jeito radicalmente diferente, assim, quebrando a narrativa. Só um exemplo, mas... quando os filmes tentam tocar nesse assunto, eles não conseguem tratar. E esse filme, ele trata com uma delicadeza, assim, que é sensacional, que leva ao final aberto, que é desconcertante. Que a gente não sabe se é o da resignação ou da epifania. Se é da felicidade ou da tristeza. Ou da reinvenção. Ou da resignação ou da reinvenção, onde, assim, é dos opostos onde extremos. Onde que o filme não assim, importa nada, o que importa é a sua vida, assim. Tipo, a tua vida é importante, cara. é uma espécie de valorização da vida de um modo não cinéfilo. A mensagem do filme mesmo, temática, sim, é de, tipo, olhar para as coisas de um jeito próprio e fazer elas terem sentido, assim. É. Isso é muito doido, assim. Isso é a qualidade do filme. É. Tem a ver com o que eu disse antes de não ser um filme de gênero, assim, de ser um salto, de ser um filme mais básico. Mas tem a ver radicalmente, principalmente com escrita de roteiro, eu acho. É inacreditável, assim. Uhum. Eu acho que... Mais ou menos o que eu senti. Eu acho que... tem a ver com isso da sobriedade da câmera e tal, de frear um pouco o que poderia ser uma explosão de sentimentos do personagem louco, assim. E que tu falou de trabalho de roteiro, eu acho que tem a ver com a presença dos outros personagens também. O filme não é só sobre o Leonard, sim, e sim, sobre o ponto de vista dele com relação ao mundo onde ele vive, assim. Mas é também sobre a família dele, é sobre a mãe dele, sobre o fato deles terem um filho maluco, sobre o medo deles, dele se matar, enfim, é tudo sobre... isso. Outra coisa que eu lembrei, sobre imigrantes, sobre judeus, sim, também, essas. Outra coisa que eu lembrei, o filme começa assim, com ele tentando se matar e tal, e a preocupação dos pais quando ele chega em casa é que ele tentou se matar de novo. Sim. E quando ele tenta fugir com a Michelle, a mãe flagra ele e diz "We want you to be happy", assim, né? Sim. Tem um pano de fundo, assim, que torna o Leonard, até o Leonard, assim, de certa forma, ele é só um personagem, assim, tem uma narrativa maior, que é a felicidade dos filhos, assim. Tem uma coisa bizarra por trás, assim. Grande. Eu não encaro tanto dessa forma, porque eu acho que o filme é sobre o Leonard e trabalha usando bem essas dimensões, mas é incrível como tem a camada da mãe. É assim, a mãe ser um personagem. Poucas cenas, né? É poucas cenas, mas e as melhores cenas do filme, a cena em que ela flagra ele fugindo ali, descendo as escadas, é de se matar, assim. Ela espiando por debaixo da porta. Ela olhando pela porta, né? Ouvindo as conversas dele pela porta. E eu concordo que tem essa preocupação de não tornar um melodrama, de não cinematograficamente deixar as coisas tão pesadas e potencializar o sentimento das pessoas. Mas também ele toma partido do Leonard, de certa forma. Assim, a câmera busca. Sim, eu acho que o filme inteiro é no dele. Ponto de vista do Leonard. Sim, né? A minha opinião mas, é essa. Mas acho que o que o André falou é que os outros personagens valorizam o Leonard, entendeu? Sim, são camadas. A câmera, a montagem valoriza também os gestos de outros personagens em relação a ele. Assim. Sim. Eu acho que isso é importante, porque o personagem não aparece só a partir dele mesmo, mas a partir dos outros personagens olhando ele, assim. Sim. E isso que dá a dramaturgia, assim. Mas o que realmente me chama a atenção mais... Você falou de roteiro. Por outro lado, eu gosto de como ele é filmado, assim. Eu acho muito bem escrito, acho diálogos muito bons, mas eu gosto muito de como ele é filmado, assim. De como ele está se preocupando em colocar corpos na tela de uma maneira interessante e fazer movimentos representativos do que eles estão sentindo, sabe? Tipo, de uma maneira que, sei lá, toca, assim. Não é só o diálogo que está falando comigo, sabe? É muito mais. Tem uma certa objetividade no filme que te força a encarar ele, assim. Né? Assim, é o que eu chamei um pouco de realismo, assim, né? Eu ataco de uma maneira diferente isso que tu tá falando, que é semelhante, mas usando elementos diferentes. De uma maneira meio intelectualoide, pra mim o James Gray é uma espécie de Chekhov atual. Uh-huh. Porque o que o Chekhov fez? Ele deu uma volta a mais no parafuso do realismo, assim. Ele desmontou a estrutura narrativa, transformou ela numa coisa meio amorfa, para que a arte parecesse mais vida, assim. E é isso que eu sinto um pouco com o James Gray. Eu não consigo ver a forma no filme dele, assim, sabe? É tão viva, tão orgânico, é tão vivo em termos de personagem que eu me perco ali dentro, assim, né? E para ser vivo desse jeito, ele tem que ser discreto no jeito que ele narra, assim. Ele não tem que parecer um encenador muito pomposo, assim, né? Então... E, por outro lado, é bom rever esse filme, ver ele pela uma segunda vez, tipo, recentemente, É, porque aí você começa a prestar atenção nisso. Como que ele tá fazendo isso, sabe? Sim. Começa a prestar... É muito o que o Marlon custoso, falou de ter né? que frear, assim. Sim. O movimento de não fazer demais é um movimento importante, assim, sim. sabe? É. Sim. Por exemplo, o filme denota... Talvez a gente possa falar mais das cenas agora, assim. O filme denota uma parte considerável de uma cena pra demonstrar que o Leonard segue a Michelle, mas que ele não quer falar com ela. Ela quer que ela, ele, que ela veja ele e aí fale. E dá certo a coisa. Mas o filme gasta um tempo nisso, assim. Sim. É tão delicioso isso, cara. É uma coisa, assim, que... Numa cena, a coisa consegue caminhar, né? Dá essa dimensão pro cara mudar. Dele ser um cara... E dá uma dimensão pro espectador saber uma coisa que o personagem não sabe também, né? Sim. No caso do Michelle, assim. Mas é legal porque o negócio que o Thiago falou do o como ele filma, de ser uma coisa bonita e de ser, sei lá, algo bom no filme... Isso aparece também de uma forma sutil, né? Não é só... Ah, ele filma bem porque ele faz planos hiper... Às difíceis. Vezes, ele filma bem porque ele filma certo. Na né? minha é, opinião... porque ele filma sutil, porque ele sabe cortar, porque ele sabe fazer, por exemplo, um plano que a gente comentou em off aqui do... Que vira um plano de quando ele conhece a Vanessa Shaw e ela vai no quarto dela. E aí ela tá no quarto dele e, de repente, a partir de uma coisa que ela fala, ela é filmada de um jeito diferente. Tem um corte e ela tá de um plano bem frontal, por exemplo. Ou, sei lá, de como aparece um close... E isso contrasta com o que eu tava falando ou o que o Luciano tava falando, que é... O Luciano usou o termo não ser pomposo, eu usei realismo e objetivo, mas tem alguma coisa ali no meio que escapa, às vezes... Mas o essencial, eu acho, é que a maioria disso passa meio desapercebido, assim. É. O espectador normal não entende muito isso, às vezes, assim. Não é um plano sequência do Inharito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso é o mais bonito do que é o James Gray, assim. Pra usar uma palavra intelectualoide, existe um prazer visual no lado de ver cinema. E a gente não precisa estar entendendo as imagens, elas simplesmente ocorrem sobre a gente. Então, quando a Sandra tá no meio do quadro, assim... Você não precisa entender, ela só tá lá, assim, sim, né? Sim. Quando o peito da Gwyneth Paltrow resolve aparecer numa lente muito mais próxima do que o corpo dela, e as barras mudam de tamanho e tudo isso não precisa ser dito, assim, a pessoa sente. Sim. Quando tem uma cena, duas cenas no terraço, e numa eles brigam, e ela é filmada de onde eles transam, assim, e quando eles transam, a câmera tá do lado de fora o tempo todo, assim... Né? Quer dizer, a câmera filma de dentro quando eles transam, mas ela volta pra fora, assim, né? A câmera filma o terraço de longe, assim, de outro apartamento. É. Uma coisa... Tem um jogo meio maluco, assim. Uma coisa que eu quero deixar pro público que ouça esse podcast, talvez não tenha visto esse filme, pelo menos procure a cena do terraço no YouTube, que deve ter, porque é uma cena. Qual das duas? As duas. Qualquer uma delas, as duas, de preferência as duas. Sabe? Né? Se não assistir esse filme, pelo menos assista essas duas cenas, sabe? Assim, elas... Talvez não sejam as melhores cenas do filme, mas elas são cenas que... Acho que trazem muito do que é filmar bem, assim. E contar uma história enquanto você está filmando bem Eu não acho tão boa a encenação dessa cena, pra falar a verdade, mas eu acho ela interessante como conceito, porque fica bem claro qual que é a relação do Joaquin Phoenix com a Gwyneth Paltrow ali, de que é uma relação idealista, assim, sabe? Uhum. Que é totalmente platônico. Eles estão... Na primeira e na segunda, eles estão no topo do mundo. Sim. Eles estão no ar rarefeito. Sim. Ela é loira e gélida e nunca vai acontecer nada de fato, assim, sabe? Uhum. Então, pra mim, funciona desse jeito, assim. Uhum. Não tanto por uma qualidade de encenador do James Gray. Mas é engraçado, eu vejo a qualidade muito mais nos detalhes, assim. Eu nunca pensei em topo do mundo, em loira e gélida. Eu sempre pensei em... No modo mais simplório, eles é assim. Eles se encontram no terraço porque eles não podem se encontrar na casa um do outro, assim, né? Mas o terraço é frio e inóspito, claro. E... É outono no filme, né? É inverno. É ano novo. É, já tá chegando ano novo. Entre outono pro Thanksgiving inverno, e ano novo o filme, praticamente. E... Assim, Posso fazer um corte e a gente... Sempre? Assim, tá. É, a gente teve um papo muito cinéfilo até agora, falando de planos e tal, e eu acho que isso ficou um pouco abstrato, pra, tanto para quem não viu o filme, quanto para quem vê o filme, mas não lembra tanto, enfim. Mas, ou para quem não tem uma relação tão próxima com o filme. E... ou para quem não importa o ângulo que você está assistindo. E eu vou ser aqui o cara babaca que acha que os filmes têm um assunto, um tema e tal, e pra mim o tema desse filme é o desejo, assim, é como o desejo é sempre desencontrado e como o amor por isso vai ser sempre trágico, assim, sempre a pessoa que eu vou me amar não vai me amar e a pessoa que me ama eu não amo, amor, sabe? Não correspondido. O amor que vale a pena é o amor não correspondido. Há um romantismo muito forte nesse filme, assim, sabe? Eu acho que ele trabalha nesse triângulo com isso, assim. E pra mim o filme faz sentido por causa disso, assim, sabe? Uhum. E eu acho que o que ele dá de salto, o que ele vai além nisso é criar a perspectiva de uma reinvenção dentro desse triângulo, né? De alguém que é muito desequilibrado e que vê o seu mundo sendo perdido porque seu amor não é correspondido, indo numa praia pra se matar. E aí ele vê... as luvas feias caindo do seu bolso. As luvas que a sua feias namorada, por convenção, por deu. Sua conta. É por minha conta, mas eu acho que o James Gray quis sutilmente dizer que elas são feias. Eu queria muito ter umas luvas daquela. E. Pra usar onde? Nas duas semanas que fazem frio aqui, eu sinto faltas de luvas. Okay. Obrigado por destruir minha metafísica do desejo. Manda ver. Continue. Vai precisar de mais do que 30 minutos pra esse filme. Vai, tudo bem. Mas assim, o que me tocou foi essa relação com o desejo, sabe? Quando terminou o filme, eu fiquei com vontade de estar apaixonado por alguém, assim, sabe? A força toda tá aí em querer estar apaixonado e saber que tu não vai estar correspondido ao mesmo tempo e que a vida é isso, assim, e que... a gente tem consciência dessas coisas e que a tragédia e a beleza da coisa tá aí, assim, sabe? E é só uma história sobre três pessoas. E o que é mais bonito é que o plano final deixa isso claro, assim, sabe? Uhum. Que ele tá falando de pessoas que moram num bairro afastado de Nova York, Brighton Beach, numa pequena festinha de Ano Novo em que a estrelinha aparece no primeiro plano e que os corpos estão se abraçando de maneira retorcida e que... há uma tragédia nisso, né? Que pessoas comuns passam por uma tragédia que pode ser uma tragédia centenária, assim. A mesma tragédia que a gente vê nas óperas que tocam no filme, assim, e que... existe, no fundo, assim, no meio da urbanidade meio mundana que há do filme, há um espírito clássico, um espírito... da coisa da família também. É, sabe? Uhum. Então, pra mim, o filme vale por causa disso, por essa abordagem, talvez... um pouco mais careta, mais temática, menos formal, assim, e que eu gosto muito, assim. Acho que tem... tem uma possibilidade de continuação nisso que tu tava falando do amor. O amor, nesse filme, parece que tá sempre ligado com cuidado com relação a quem se ama, assim. Sim. A Sandra, naquele encontro em que ela dá as luvas pra ele, ela fala que ela entende ele, que ela quer cuidar dele. E por isso ela abre mão de si mesma, né? Uhum. E quer ficar com ele. E no final, pouco depois, o Leonard... ele fala que... O Leonard fala pra Michelle que conhece ela, que ele também tá perdido e que ele faria tudo por ela, que ele abriria mão de tudo por ela. E que cuidaria dela. E que cuidaria dela. A mãe também, o amor da mãe é uma coisa meio obsessiva, controladora, e o olhar dela pro filho é sempre essa coisa do cuidado, assim. Sim. E ela se agacha pra olhar o filho por debaixo da fresta da porta. Mas a parte interessante é que a mãe, no final, ela declara que ela fica feliz se ele estiver feliz, mesmo que sim, longe dos olhos mas dela. Mas a porta da casa está sempre aberta. Mas assim, a porta da casa está sempre aberta. E, por outro lado, esse negócio... E deixar ele ir para São Francisco é um pouco cuidar dele, porque sabe qual que é o espaço dele. Sim. Assim. Eu concordo muito com o que o André está falando. Assim, então... Mas uma coisa que... quando o Leonard fala mais ou menos a mesma coisa que a Sandra falou para ele, para a Michelle, dá a impressão... de deixar mais definido que esse personagem é um personagem que ele não sabe muito bem se socializar e de que ele tenta meio que imitar coisas que ele vê ou falar frases que ele conhece, até para se declarar ou falar eu te amo ou até para dançar. Ele vê as pessoas fazendo um breakdancing na boate, tenta fazer a mesma coisa para impressionar ela, assim. Tipo, que ele meio não sabe o que ele tá fazendo e ele tá, tipo, um pouco imitando todo mundo para tentar... Mas isso eu acho uma coisa interessante de pensar o que é a característica do personagem do Leonard, né? Porque o filme é extraído do Noites Brancas. Uhum. E Noites Brancas é essencialmente sobre um personagem tímido, uma pessoa que é solitária e que esbarra com outra pessoa no meio de uma cidade grande. Sim. E o que é o olhar do James Gray sobre essa narrativa, né? Primeiro ele desloca a pessoa que seria louca na narrativa, que é mais a Natasha, no caso a Michelle. Quem é louco é o James Gray na história, né? Mais do que a Natasha. O James Gray? O James Gray, meu Deus. Joaquin Phoenix, Leonard. Agora, o James Gray também deve ser meio louco. O James Gray com certeza é meio louco, né? E... Porra, velho, eu esqueci o que eu ia falar, cara. Você ia falar da Natasha do... Tchako, do Noites Brancas. Dostoiévski. Desculpa. Mas que... Que ele transfere a Natasha pro Joaquin Phoenix. Sim, mas eu ia falar de outra coisa depois disso. Porra, que merda. Fudeu. Mas que ele tem uma abordagem diferente, porque, lembrei agora, o Leonard não é nada tímido. Ele é louco, mas ele é super empático, assim. Ele joga com as pessoas, ele gosta de fazer as pessoas rirem. Ele não é um personagem em si mesmado, assim, apesar de ele ter problemas psicológicos e tudo mais. Ele tem assim, dias bons. O pai dele fala que ele é bipolar. Mas ele gosta de pessoas, ele dá o pirulito pro David, ele faz a escadinha na Sim, que ele tá ele faz umas piadinhas no trabalho. Ele sempre interage muito com as pessoas, ele não tem vergonha dele mesmo. Ele sempre gosta de fazer uma pequena encenação pra fazer a pessoa rir, assim. Tá, mas ele é infeliz. Mas ele é infeliz ao mesmo tempo, é a bipolaridade dele, assim. Mas é interessante como o James Gray se apropria da história do Dostoiévski, que é de alguém solitário, excêntrico, sozinho, e transforma isso em alguém bipolar. Acho que faz mais sentido para o que as coisas hoje em dia. O que eu acho massa do tratamento do personagem é a instabilidade do Joaquin Phoenix. Ele é feliz e triste ao mesmo tempo, né? Ele é um cloud, de certa forma, né? Existem momentos em que ele chega a fazer esse papel, assim. Sim. Quando ele faz truque de mágica pro irmão da menina. Quando ele vai na boate. Ou quando ele dança com a mãe, que é o momento que a Sandra acha bonitinho e tal, não sei o que, que não chega a aparecer no filme, assim. Ele é um desajustado mesmo, porque eu acho que ele não tá encenando alguma coisa ali. Ele é desse jeito deslocado. Mas assim, a instabilidade dele é o que... carrega a dramaturgia do filme, porque a cada momento que ele se aproxima da Sandra, que é meio socialmente, ele é meio socialmente aproximado, a Michelle dá um ou outro sinal, assim, de esperança. Tem uma... E ele se ele acaba, assim, ele deixa de fazer sentido, assim, ele só segue desejo, como você disse, né? Em relação a ela, assim. Muito da rejeição dele no meio do filme, assim, eu acho que são as grandes cartadas do filme, a ligação dela depois do na hora em que ela tá abortando, assim. Não parece uma coisa forçada, assim. Ele, quando ele fecha as cortinas pra ela, assim, quer dizer, o filme mistura a forma e o tema, assim, né? Por exemplo, ele fecha as cortinas pra ela, é o tema que tá carregando o filme, mas a forma toma... E antes de ele descer pra se encontrar com ela, pra fazer a viagem pra São Francisco, as cortinas dela estão fechadas, assim, sabe? Tipo, ali acabou o filme muito antes de acabar. E ele tá muito, muito ansioso, assim. Ele tá muito ansioso, ele tá fazendo todos os... O filme é cheio de trejeitos, como eu disse, eu senti que a câmera tenta até escondê-los, assim, né? Ele roda o ferrinho quando ele tá esperando. No clube ele fica... passando, arrancando... Arrancando o plástico do poste. É. Isso e... é uma coisa que eu só vi... Isso é... Só vi agora, depois, sei lá, quatro vezes. Nossa, pra mim isso... Sim, isso tem várias coisas. Saltou. Uma coisa que eu notei que eu nunca tinha visto. Quando ele chega pra jantar, antes de falar com o James Gray Cover lá da mesa, ele dá uma... Ele limpa o pé, assim, no tapete, cara. Fora, na rua, assim. Sim, ele meio que se... Ele já tá desajustado antes de entrar no restaurante chique, assim, né? É engraçado isso mesmo. Tem duas coisas sensacionais aí. Uma eu já falei, que é o final aberto, que não é o final, que é... O filme acaba, mas o cara não consegue dormir, assim, porque a vida do Leonard e a sua continua, assim. Tá, tá. Deixa eu perguntar, então. O que que vocês acham que acontece no final? Desculpa. Eu acho que ele... Além da abertura, o que vocês acreditam no final? Assim? Eu acho que ele se propõe... Ele tá feliz. Ele tá feliz. Eu sinto que um pouco sim, cara. Sim. Eu sinto que um pouco ele tá... É um milagre, então? Eu acho que é um milagre. De certa forma, sim. Mas eu acho que é um milagre, ao por mesmo exemplo... tempo, é muito triste, né? É isso que é foda. Mas aquele olho... Quase no centro do plano, sim, ali, no penúltimo plano do filme, sabe? Que ele tá abraçado com ela e ele olha pra câmera, assim. Uhum. É muito parecido com o olhar que a Michelle dá pra câmera quando eles estão lá em cima, quando ele abraça ela. E é também um olhar de trás de um abraço e ela tá olhando pra gente, assim. Uhum. E... É meio porque que é a gente. Dá a definir que meio que tá destinada. Somos nós. Talvez não dá certo. Tá, né? Mas enfim, vocês são otimistas ou pessimistas com relação ao final? Ele só tá sobrevivendo ou ele se reinventou, cara, e ele achou a felicidade numa virada? Eu acho que quem acha que ele tá só sobrevivendo não gosta do filme. Desculpa. É. Mas eu é possível achar isso. Eu tenho uma história pessoal sobre isso e concordo e não vou compartilhar ela. Então nem não é existe, melhor cara, nem falar não do existe, nada. Não existe, assim. Tipo, o filme não tem peso se você não acreditar naquilo. Mas, tem um assim, filme... Desculpa, Vitinho, preciso falar. Tem um filme clássico da história do cinema que todo mundo aqui conhece e ele é famoso por isso. Que é o do Rossellini do casal... Viagem à Itália. Viagem à Itália. É sobre um casamento falido... Que é uma bosta o casamento. Do pai e da mãe do Leonard. No final do filme, a coisa funciona e é um milagre. O filme sobre um milagre e tal. Os avós. Muito mais do que paisar, assim, por exemplo. É um milagre. E grandes coisas se o casamento vai durar uma semana, sim, um mês, 20 mil sim, anos. É o e momento... A sensação é que é parecida. Eu acho que ele propôs pra ela... Que ela é a noiva dele. Eu acredito dele, no milagre. Mas eu não sei o que vai acontecer. É. E assim, Porque é isso, ele nunca vai escapar da condição dele de ser alguém que vai estar feliz e vai estar triste ao mesmo tempo. É, assim. Então, ele é uma pessoa alegre e infeliz, assim. E, tá, por que talvez... os personagens todos, de todos os filmes não são assim hoje em dia? Por que esse filme é um milagre? Não devia porque ser. Porque esse filme é límpido, esse filme é cristalino com essa relação, sabe? É honesto, talvez. É, pode se ser. Você quiser ser. Mas é que não é fácil ser simples, não é fácil ser nítido. Assim. Sim. Especialmente ele quando consegue você está tratando de coisas complexas. É. Né? E você só consegue sim, tratar de coisas complexas quando você é límpido. Né? Acho que... Posso fazer uma pergunta? É a pergunta? Não. É uma sub-pergunta com relação a essa pergunta. Sendo vocês o Leonard, quem vocês preferem? A Michelle... Ou a Sandra? Assim... Por que essa pergunta? Mas eu sou o Leonard... Tu é o Leonard. E com os problemas que o Leonard tem... Óbvio. Daí é foda. Muito aí provavelmente a Michelle. É, daí se eu sou o Leonard como o Leonard se é... eu estivesse na posição do Leonard... Mas tu sabe que a Michelle não te quer. Sim. Não importa. Talvez por isso. É. Se eu estivesse no lugar do Leonard sendo eu acho a Sandra bem mais legal. Cara, eu fico profundamente comovido com a Sandra. Sim, eu acho que fantástica. Eu acho que a dor que ela sente, os olhares que ela dá quando ele corresponde minimamente pro desejo dela, assim. Eu fico sabe? Desesperado eu quase quando choro, ele não assim, liga sabe? De volta pra ela, assim, cara. Eu fico desesperado. Sim, eu tenho esse liga problema. Pra menina, quando ele porra. Beija ela, assim, do que, tipo, ela tá lá e ela percebe que foi os pais que mandaram ela pra casa dele lá. E aí ele vai lá e beija ela e ela sente uma dor e uma felicidade ao mesmo tempo, sabe assim, é velho. Isso me mata, disso, assim, sabe? Os três personagens, se você pegar, eles têm coisas que dizem sobre o que são as pessoas hoje em dia, assim. Tipo, a Sandra é uma pessoa super resignada, assim, e, tipo, de certa forma, devotada, assim. Os assuntos dela é, tipo, ah, o aniversário do meu pai, não posso deixar de ir. A Michelle usa o pai dela pra justificar o namorado pro vizinho, sabe? São relações diametralmente opostas, assim. E todas representam meio que... as pessoas que vivem hoje em dia, assim, né, cara? Essa complexidade, assim, essa variedade, assim. Sim. Isso é muito doido do filme. Conseguir colocar em... Sim. E eu acho engraçado porque, assim, eu me sinto uma pessoa super platônica e eu me apaixonaria facilmente pela Michelle. E eu me apaixono por várias Michelles por aí. Mas a Sandra me comove, sabe? A Sandra corresponder de uma maneira tão... direta, como ela corresponde, assim... Ela toma o primeiro passo desde o começo, sabe? Ela revela que, eu que queria te conhecer, assim, tem, né? Tem uma coisa que a gente comentou um pouco, mas o Lucian falou assim... Não, o filme é do ponto de vista do Leonard, que é um momento do filme que são os momentos da fotografia. É a elipse do filme... onde acontece um relacionamento de fato. Uhum. E aí tem o olhar dele sobre a Sandra nas fotos. Exato. Assim, nossa tem senhora. Tem aquela foto em que ela tá de gorrinho, assim, que é tipo uma foto de muito e tem uma de foto casal. Que só tem uma luz no rosto dela, que ela tá olhando... Não, ela tá na rua, tem uns prédios no fundo, sim, assim. Ela tá... Ela tá muito linda naquela foto. Essas duas fotos são as mais pessoais, assim. Mas é sensacional, assim, isso ser suprimido do filme, assim. A Sandra é um milagre, por exemplo, assim, ela é... Isso que a gente tá dizendo. Mas o filme ainda tira tantas coisas dela, assim, né? Não pode deixar ela aparecer tanto, assim. Sim. A gente precisa dar um fechamento pra isso. Pra Sério? Essa bagunça que a gente criou. Não. Fala em qualquer coisa. Eu só fico com medo, assim, de a gente tá super babando o filme e gostando. E as pessoas que não têm uma relação tão próxima quanto a gente tem com o filme não estarem... entendendo nada do que a gente tá falando, assim, sabe? Eu tenho essa preocupação, às vezes, de... Só eu tô vendo isso, mas aí eu converso com vocês e meio que passa, assim. Isso é foda, né, cara? Mas assim, ó... Mas olha só, Thiago, eu já me sinto uma pessoa não tão próxima de ti, em termos de gosto, assim. E tu gostou muito do filme, assim, sabe? Sim. Então isso cria uma proximidade que é anormal pra mim, assim, sabe? E eu acho que esse filme é especial por causa disso, assim. Mas e é uma joia, cara. É uma joia, porque... É um filme que me diz algum crítico de cinema que vá lembrar do filme e tal. Ninguém lembra. É um filme médio, entendeu? E a beleza tá em ser um filme médio. Viva o filme médio. Um filme médio que brilha, assim, se tu olha pra ele, assim. Uhum. É a joia ali no meio escondidinha, assim. E eu amo esse filme por causa disso, porque ele é a joia escondida. A gente pode estender um pouco? Pode. Foda-se. Tá, eu vi o podcast de vocês hoje sobre o Spotlight. Uhum. E... Atual vencedor do Oscar. É. Foda-se. É. Continua. E eu me lembro que vocês fizeram uma comparação sobre o Regresso e o Spotlight no podcast. Eu não vi o Regresso. Mas eu achei que foi interessante fazer a comparação. Foi, o Luciano didático. Falou que é didático. Eu acho que é didático fazer a comparação entre o Spotlight e Amantes. Porque... O que eu não gosto muito no Spotlight é o que eu gosto muito no Amantes, assim. E porque a gente defendeu o Spotlight de um ponto de vista, assim, simplório, né? A gente falou bem do filme. Não, acho ao que o filme é... É um bom filme. Eu gosto do filme, eu gosto Sim, do filme. Sim, não, vai, continua. Mas eu acho que a principal coisa da comparação são os movimentos de câmera e as distâncias da câmera no Spotlight e as distâncias da câmera no Amantes, assim. E... O Amantes é muito mais ousado, muito mais próximo dos personagens. É mais incisivo. É. Ele entra ele arrisca no drama. Mais. Ele é. Entra no drama. É. E o Spotlight, e é engraçado porque o Spotlight é um filme sobre várias informações, um caso enorme, histórico, enfim. Uh-huh. E o Amantes é sobre um microdrama, um pequeno triângulo amoroso. Né? É. E ele, então, o filme entra assim. E eu acho. Eu acho que aí é que tá, assim, essa sobriedade e, ao mesmo tempo, a gravidade que tem o filme de um pequeno drama ser tão... Cósmico. cósmico, universal, enfim. Tá nessa coisa de a câmera encontrar o gesto no momento certo, assim. Uhum. E, enfim, isso o Spotlight não faz, né? É mais expositivo. E aí é que tá a qualidade dele. É jornalístico, dele. Né? É jornalístico. Aí é que tá a qualidade dele, porque é tão grande que ele precisa fazer travelings e... Né? Agrada todo mundo, né? Num filme que... É jornalístico investigativo, você tá na pira da investigação. Não sendo tão injusto, acho que o Spotlight é um filme sobre uma cidade e o Amantes é um filme sobre três pessoas. Isso, é? Então... Mas é que tá, Amante é um filme sobre três pessoas e não é só um filme sobre três pessoas. Ele também fala Mas as três pessoas são muito especiais. Sim, mas ele também fala sobre uma parte de uma cidade, sobre... Sim, mas né, de maneira uma indireta, certa cultura. Acho. Mas isso é falado no filme, isso é parte dos personagens. Sim. Isso faz dele também. Então, mas eu acho que o filme vive como algo universal e clássico porque ele trata de três pessoas, de experiências muito pessoais que poderiam acontecer, sei lá, no século XVI e estão acontecendo no século XXI. Assim, sabe? Mas o negócio é que o Amantes também tem descoberta em investigação, mas é uma descoberta... Do corpo. Do corpo, sei lá, do cósmico, né? Como foi falar. São assuntos bem diferentes, assim. O Spotlight, ele não... Sim. Ele nunca se propõe à câmera denotar o sentimento de uma pessoa. Assim, sim, tipo, mas é essa intimidade do Amantes, né? Com os atores, esse jogo com os atores que eu acho que é o que faz... Eu me sinto muito como o Joaquin Phoenix, porque esse podcast não chegou nem perto do desejo que eu tava sentindo com que esse podcast deveria ser. Assim. O que deveria ser? Mas é porque nunca chega. Eu deveria dançar isso, mano. Não sei, cara. O desejo é sempre inalcançável, Luciano. Exatamente. Dança um break aí. Eu acho que a gente pode terminar depois. Podemos ir pro Cercadinhos da Igreja? Eu não ligo se ninguém entender nada. Foda-se. Então vamos para os recadinhos. A gente tem um recadinho da igreja, da né? igreja, da conversação. Mas não é qualquer um, infelizmente. Não é um mero recadinho da igreja. Deixa só dar espaço para a vinheta. Posso abrir? Pode. Caralho, faltou falar dos ombros do Leonardo. Né? Pra frente, assim. Ah, no começo que ele tá com frio. A gente não falou de muita coisa. Thiago, tu pode falar o recadinho da igreja. Eu não tenho... O recadinho da igreja... Condições de falar. Eu estou abalado demais. É difícil. A gente não falou do namorado da Michelle. Marlon, acabou o filme. Tá. Agora só depois o recadinho da igreja. Retornando ao começo do podcast, quando eu falei que a gente está fazendo esse podcast em homenagem ao Marlon, o Marlon escolheu esse filme, o Marlon está nos deixando. O Marlon vai se mudar, ele não vai mais morar na mesma cidade que nós. Tchau, futebol. Vários motivos que a gente não precisa entrar, mas ele vai deixar de jogar futebol com a gente, ele vai deixar de jogar basquete com a gente, ele vai deixar de gravar um podcast comigo. Aterrorizar o trânsito em Florianópolis. Andar de bicicleta pro Florianópolis. Os gestos falam mais que as palavras. Sim. Atrás da câmera. E depois de o quê? 2 anos, com um intervalo grande no meio da gente gravando esse podcast, tendo o Marlon sempre conosco. Eu vou ficar muito sentido de parar de ver ele a cada 2 semanas e conversar com ele sobre filmes. E, tipo, conversar antes do que a gente grava, que é muito bom. Sim, depois... Tentando conversar, não falar sobre o filme que a gente vai falar e falar sobre a vida um pouco. E depois que a gente para de gravar, falar o que a gente realmente sente sobre o filme sem ninguém falar. E ficar extremamente bêbado e muito louco. E aí ele volta pra casa de bicicleta. Eu não sei o que vai acontecer com esse menino. Ele já caiu umas 3 vezes, né? Mas nunca voltando do podcast, bem claro. E a gente vai continuar com o podcast. Você deve estar ouvindo esse podcast daqui uns meses, depois que a gente já gravou. A gente vou tem umas chorar paradas. Quando estiver ouvindo de novo. A gente vai voltar com o André. Isso que eu tava substituindo. Falando. Eu trouxe um jogador aí das categorias de base que promete. Já foi nosso convidado. Mas esse jogador é gato, hein? Previamente. E a gente gosta de ouvir também ele falar e das opiniões dele. A gente espera que ele também queira falar conosco a cada 2 semanas sobre filmes. Eu acho que parte da graça desse podcast estava no fato de eu e o Marlon criarmos uma tensão, um conflito muito grande. Mas era uma tensão, um conflito que era só entre vocês, assim. Exatamente. Não ficava muito... No futebol acontecia também. No futebol ficava mais transparente do que no podcast. Eu não quero cobrar o André de que isso aconteça também, mas... Eu espero que alguma coisa aconteça ao mesmo tempo. Você pode cobrar o Vitinho, que tá aí há 2 anos bebendo vinho, falando... Só na reserva, só na reserva. Eu só tô... Marco Júnior. Só tô pra fazer o trabalho sujo. Não, só pra lembrar que o Vitinho não tá há 2 anos. Ele veio no revival do podcast, que nasceu das cinzas do Fênix. Joaquim Fênix. Ok, suicídio, Joaquim Fênix. Joaquim Fênix. Acho que é isso desse episódio da conversação. A gente não tem um filme muito claro pra fazer no futuro. Então, procure ir no cinema e ver uns filmes bons, gente. É difícil. Eu vou ver Deadpool essa semana. O Marlon quer falar. Tem Marlon. Uma última palavra. Ah, sim. Deixe seu, seus última últimos. Palavra. Marlon, você tem 1 minuto pra abrir seu coração. O quadro, o filme que esse filme me lembrou. Eu queria te lembrar de fazer isso. Um dia antes de ver esse filme, que foi hoje de manhã, rever, né? Que já vi várias vezes. Eu vi Ponte de Madison, do Clint Eastwood. Que é um filme que tem certa semelhança. E a gente tá com a câmera apontada pro filme que vocês devem ver enquanto não tiver podcast. Marcas da Violência. Lembrou de falar. Não, Miami Vice. Marcas da Violência também, vai. Não, não tem nada pra falar. Valeu, galera. Então esse foi mais um episódio de... Eu só queria... Ah, porra. Não. Eu só queria deixar claro que o Marlon vai morar em Vitória e vai voltar algumas vezes pra Florianópolis pra visitar a gente. E que a cada vez que ele voltar pra Florianópolis, obrigatoriamente ele deve visitar o podcast. Da gente fazer mais um podcast sobre amantes, toda vez. E esse foi mais um episódio de A Conversação. Já pode chorar. Lá em Portugal. Mega fulô. Você não vai tomar. História. Claro que vou. Não, o copo é nega mais fuloso. Do que tá aí. Assim, né? Caralho, olha o tamanho do caderno do André. Senti a moral agora. Tá. Vai embora, vai, mano. Vai pra Vitória, vai. Tá. O cara vai trazer... Cadernão todo dia. Todo o seu conhecimento de teoria literária para o podcast. Vai rolar um... Não tem vermelho quase nesse filme. O vermelho que tem é a caixinha do anel. Que esconde a aliança, o compromisso. O filme todo é meio dividido entre dourado e azul, né? É, eu sinto laranja e azul, assim, quente e frio, assim, bastante. Sim, na porta lá, ele fica com o casaco. Ele senta e ele olha assim. Ele tenta casar com a menina numa festa de ano novo, assim. E a cena é tão nada... É tudo contrário do que eu disse, de realismo e objetividade, que parece que os dois estão sozinhos, assim. Tá chorando já. A gente não falou. Eu queria ter destacado mais a atuação dele. Ele é. Cara, a gente nem mencionou o fato de que ele é o deus do cinema. Que ele é um ator. Não, todo mundo se segurou, né? A gente mencionou nem que ele é um ator, gente, galera. É muito legal esse podcast. Oh, a gente esqueceu de falar de um negócio também que. Ele perceber que a entrega. Cara, o milagre é o da vida, porque ele ia se matar, entendeu? Mas porque então, vocês falaram isso. Eu não vou falar mais também. Vocês falaram isso. Nossa, com o maior... Nossa, ele se mata muito. Vocês falaram isso com a maior... Começa e fecha. Véi, foda-se. Vocês falaram isso com a maior certeza do mundo no podcast. E eu fiquei assim, meio que por dentro. Ah, se eu estivesse nesse podcast, eu ia levantar minha mãozinha e falar... Não necessariamente, bitches.